Thank you. 4062, desça via para 2000 pés, QNH 1064, autorizada final do procedimento ILS Zulu, pista 28, chama estabilizado. E 14, descendo via até 2000, vai chamar estabilizado no 04462. Clear to line up and take off runway 28. The wind is 200 degrees on Chilan. Clear for line up and take off 28, Altitude 513. Go to 513, go on at 36, call 119, decimal 8. Call 2513, 119, 1 night. Call 2513, heavy, crossing 1800 feet. At Portugal, 3513, radar contact, climb to flight level 370, via Arão de Pasto. At Portugal, 2513, climbing level 350, and we have to turn left, heading 015 to avoid. Roger, confirm how many miles, 2513? For the next 5 miles. Roger, after deviation, fly to aero position. Foxtrot 2513 will do. Estabilizado, 4062. 4062, completa sinal, chame turno, frequência 98 e sinal 95. 1895, ótimo trabalho. Bom. Salvador, boa noite, azul 4062. Tá 8 milhas na cabeceira. 6462, informe o Vistão, o último teto formado foi de 800 pés. Vento 200 graus, 12 nós, pista 28, pista molhada. Ok, só passa o vento, por gentileza. 200 graus, 12 nós. Ok, obrigado, 4062, vai informar o Vistão. Só 1600, 4062. 4062 autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 12 nós. Ele pouso 28, 4062. Portugal, 2513, climb to flight level 350, currency 3126, decimal 85, if unable 125, decimal 45. Portugal, 2513, climbing level 350, 12685, 12545. Wait, that's correct. Afirma, seu chão 44, chão 219, chão. 219, chão. Zona 592, zona de adição de identificação, chegada a cara autorizada, receber o nível de voo 050, via chegada, Kenya Down 014. Salvador, boa noite, Tel 3170 real. Tel 3170, aciona identificação, chegada cara autorizada. Essa via chegada para o nível de voo 060, QNH na 014. Via chegada 060 para a chegada cara. Pode ser o ILS-6 da 28? Afirmativo, prepare o procedimento ILS-6 da pista 28. Aí seria após CAR e voaria o 363, é isso? Afirmativo. Runa 592, desta via chegada para 2000 pés, QNH na 014, autorizado a sinal do procedimento ILS Zulu pista 28, chama estabilizado. Yes, yeah, para 28. Afirmativo, Runa 592, desta então via chegada para 2500 pés e reporte passando pela ruta 366. Ah, reportando 366, está descendo via para 2500, reporte estabilizado na X-Ray, o gol. Autorizado para 3170, reautorizado e descido até o nível de voo 100. Salvador, bom dia, esse é o Passaré 2224, informação Alfa. Passaré 2224, aciona identificação, chegada cara autorizada, chame quando melhor de descida, QNH na 014. Afirmativa, reportada para descida, quando possível, para hoje da Alfa. 2224, voe para a posição da Alfa. Presente da Alfa, gente. Salvador, passageiro 2224, daria para a gente executar o procedimento ILS X-Ray? Afirmativo, prepare o procedimento ILS X-Ray da pista 282224. Obrigado. Runa 70 já autorizado descida para o nível de voo, correção, desça para 4.000 pés, 3.0 70. 4.000, 1.500, 3.0 70. Semana 1.500, mesmo ajuste? 0.04. 170, vou ir para a posição Cari. Cari, 170. São 3520, acione identificação, chegada a cara autorizada, desça para o nível de voo 1-1-0, QNH-1-0, correção, desça para o nível de voo 1-2-0, QNH-1-0-1-0, 1-0-1-4, está 3520. São 20. Bruno 592, completa a final, chame torre de frequência no 8.95. 8.95, boa. São 3170, após CARI, desce para 2510, QNH-1-0-1-4, autorizada a final do procedimento ILS-X-Reis, pista 28, reporte passando sem aviso 366. Após CARI, prossegue para 2.500, reportarei o Serra Vida 3.643. Correção, 3.63, passando o Serra Vida 3.63. 3.63, reportarei. Afirmativo, o procedimento é o ILS Zulu para a pista 28, no entanto, o ILS X-Ray está disponível. São 3520, desça via para 4010, QNH 1-0-4. Via para 4010, pista 2, 3520. Está autorizado por pista 28, vento 2, 10 graus, 109. Seu pouso na 28, bom 592. Saída 2224, voe o PRIM. Vou para a posição OPRIM, 3224 da passareta. OPRIM, OPRIM, voar agora 2224. 592, soma os 11, esquerda, chama 21, deixa o 9, soma. 29, esquerda, obrigado. Pode prosseguir para 2500, tá? 353170? 3170, sem restrições, deixa para 2510, reporte passando Serra de T363. 2500, 363, reportarei. Ideal de descida, passaria do 2224. Passaria do 2224, desça para o nível de voo 050, que me dá no 0 no 4. Firma chip para o 050, ajustar no 0 no 4. Passaria 2224. Tá 3970, confirme no localizador. Negativo, senhora, desculpa, já tá passando aí, vai passar o 364, tá uma milha. Quente, está uma milha para o 364, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 295, obrigado. Boa noite. 3520, após CARI, desça para 2500 pés, quem é da 1014, autorizada a final do procedimento ILS-REI, pista, correção, pista 28, reporte estabilizado. Correção, ILS Zulu da pista 28, para 3520. Após CARI, 2500, autorizada a final do Zulu, da 3520, reportará. Série do 2224, desça para 4000 pés, que é da 1014. Para 4000 pés, 1014, passaria do 2224. Turiza a proa do Serra Vitor 362. Conhece o modulo para controle? 2224. Autorizado, 2224 da passaria do voo Serra Vitor 362. Gente, vai pro 362, passaria 2224. Avistou a 910, 3170. 3170, autorizado pouso pista 28, vento 2, 10 graus, 10 mais, pista molhada. 3170. Passaria do 2224. Para 2500 pés, restrições ajustadas no 014, passaria 2224. Estabilizado, SAM 3520. 3520, completa final, SAM Torre, frequência 98, decimal 95. Essa chama Torre, SAM 3520. Passada do 2224, autorizada a final do procedimento ILS, X-Ray, pista 28, chama estabilizado. Portada estabilizado, passada do 2224. Torre Salvador, SAM 3520, boa noite. Final de meia dúzia de milhas. Eu tenho 520, fora do estão. Acho que o animal avistou a 900 pés. Pista 28, pista molhada. Vento 210 graus, 10 mais. Contará a distância, 320. Autorizado pouso, vento 220 graus, 10 mais, pista molhada. Livre pouso, tá? 320. Firmando a chuva leve? Aqui próximo à torre, que é na cabeceira oposta, não tá com chuva não. Na final aí, aparentemente, é uma chuva leve. Está estabilizando no localizador de neblagem, passarinho do 2224. 3224, passe o 363 agora, completa final do procedimento, chame para o instalador frequência no 8 decimal 95. 1895, até daqui a pouco. É. Salvador, bom dia, esse é o passarinho 2224, está estabilizado na final da 28 na sua escola. Gente, Flávio avistando, vento 220 graus, 10 nós, pista molhada, última aeronave, destruídos aos pés agora, tocando na pista. Ciente, vai reportar a distância. 520, solo 23, esquerda, chama 21 decimal 9, solo. 219, solo 3, 2. Avistamos a 1.100 pés, passarinho do 2224, baixado travado. Autorizado pouso, pista 28, vento 210 graus, 8 horas. Ciente livre, pouso, ciente.